O assunto a ser colocado aqui hoje é compromissos em família. O que é um compromisso? É uma responsabilidade. Compromissos em família é uma responsabilidade que todos nós temos com alguém de nossa família. Seja ele criança, seja ela filhos, sejam pais, sejam avós, sejam tios, tias, existem compromissos em família. Porque a família é algo que existe com o passar e o passar dos séculos, que sempre existiu. Que talvez hoje a instituição família não esteja tão, digamos assim, desenvolvida. Talvez esteja passando por alguns problemas de conturbação, de ordem, digamos assim, social, de ordem afetiva. Mas estamos passando, sim, por problemas, às vezes, de relacionamentos dentro de uma família. Por alguns motivos, né? Motivos, às vezes, de doença, motivos, às vezes, alguns até motivos políticos, de um acreditar e pregar uma ideologia política e outros de pregar uma ideologia religiosa e outros não concordarem com aquela ideologia. Enfim, existem sempre problemas e conturbações familiares que podem, digamos assim, atrapalhar essa relação familiar. Mas aqui eu vou ler para vocês hoje, vou passar para vocês, mais uma daqueles casos do Nubor Fakhouri. Ele é um neurologista, tá? Vou falar novamente para vocês, ele é um neurologista, ele é diretor do Instituto do Cérebro, da cidade de Campinas, em São Paulo, certo? Ele trabalha, ele é um cientista, ele é um estudioso, digamos assim, dos problemas cerebrais, dos problemas, digamos assim, de qualquer tipo de doenças do cérebro, né? De doenças mentais. E, além disso, ele é um observador, ele é um escritor, ele é, digamos assim, ele já escreveu vários livros, digamos assim, a respeito do espiritismo. Ele é um espírita, trabalha no centro espírita, ele é médium, ele enxerga, ele vê o que acontece com os seus pacientes no momento em que ele está tratando esses mesmos pacientes na parte física. Então, aqui ele tem aqui um artigo para meditar e aprender. Sai todos os meses na Folha Espírita, essa aqui é de janeiro, agora de o mês passado, né? E ele coloca assim, exatamente, o tema da palestra, o tema do assunto aqui hoje é compromissos em família, que é literalmente aquilo que está aqui na Folha Espírita do mês de janeiro, certo? Então ele coloca assim, a história de um problema que uma família está passando, e que tenho certeza que todos aqui que estão aqui presentes, ou já passaram por esse problema, ou estão passando por esse problema, ou um dia vão passar por esse problema. Então ele coloca aqui: o velho Antenor, aos 80 anos, já não anda mais. Obrigado a ficar na cama, a família tem de revezar no seu atendimento dia e noite. Trocas de fraldas, repetidas vezes. O banho desacomodado. Sonda de alimentação que é preciso manter sempre limpa e desobstruída. Não descuidar nunca dos horários da medicação e diariamente abastecer a despensa dos suplementos alimentares. É uma pessoa que está acamada, está enferma, e certamente existem suplementos alimentares que não são normais para essas pessoas, são suplementos alimentares, né, que são administrados através de sonda para essa pessoa. Fatos novos todos os dias, vômitos, grumos na urina, tosse na madrugada, febre repentina, tremores e noites inteiras sem dormir. Parece haver sangue nas fraldas, porque ele usa fralda. Justamente agora, a plantonista da noite, existe uma mulher na noite que cuida dele, avisa que não vem. E o médico só passará na próxima semana. E amanhã é dia da coleta de sangue para exames. Depois de 2 ou 3 meses, a família ainda mantinha esperanças de melhora. Mas hoje já são completados 3 anos de luta nessa rotina de imprevisões. Todo dia existe algo imprevisto quando se tem uma pessoa assim em casa. E mesmo os mesmos sobressaltos que não deixam ninguém dormir ou descansar, nem se conformar com as constantes surpresas pelas quais ninguém jamais sonhou que um dia iria passar. Uma nomenclatura nova e difícil foi colocada às pressas no atacado, um dicionário médico nomeando cada detalhe foi aprendido em casa. O que quis dizer aqui? Novos nomes de novos sintomas, de novas doenças, tiveram que ser aprendidas, tiveram que ser assimiladas, compreendidas por essa família. Quais são esses nomes? Alguns de nós já passaram por isso e sabem muito bem o que é isso. Bradicardia, rolha de catarro, venóclise, intracate, alimentação parenteral, que é alimentação pelo esôfago, drenagem vesical, leucopenia, febre central, apneia, estertores pulmonares, tromboflebite, e me desculpem que tem cada nome aqui, e medríase. São todos sintomas, são todos tipos, digamos assim, de doenças e digamos assim, sintomas, doenças que começam a pressionar, começam a atacar, começam a, digamos assim, fazer efeito nessas pessoas que estão muito tempo acamadas, certo? E a família tem que aprender tudo isso aí. Tem que começar a conviver com todas essas coisas aí. São os compromissos em família. Na família do seu Antenor, todos são, de uma forma ou de outra, prisioneiros dos acontecimentos e das necessidades. Quando acontece esse tipo de coisa numa família, todo mundo se torna responsável, como que se fossem realmente prisioneiros dessa situação. Transparecem aos poucos, nos familiares mais íntimos, os traços da personalidade de cada um. São nesses momentos de pressão, nesses momentos de desalinho mental, nesses momentos em que às vezes a gente coloca, digamos assim, as nossas emoções acima da razão, aparecem as personalidades de cada um, que se manifestam em comportamentos conhecidos como tolerância, rispidez, insegurança, ciúmes, desprezos, motivação e a indiferença. A indiferença que é a pior de todas. Quando se está diferente, indiferente a alguém nessa situação aí. Compromissos religiosos e conceitos filosóficos são reavivados. Quer dizer, quando acontecem esse tipo de dificuldades dentro de uma família, esse compromisso, essa responsabilidade que nós temos para com esse familiar, seja esse velho, essa pessoa de 80, 85, 90 anos, ou seja uma criança com necessidades especiais, ou seja um jovem que sofreu um acidente, não importa. Nesses momentos a gente tenta, e todos seres humanos, normais pelo menos, eles tentam colocar à tona, começam a vir na mente deles, os compromissos religiosos e conceitos filosóficos. É preciso manter a fé, alguns falam. Vamos perseverar, quer dizer, vamos resistir. Deixemos tudo nas mãos de Deus. Faço o que eu posso, alguns falam. Outros dizem, nunca deixei de orar. Outros dizem que não atrapalhar já é ajudar. São aqueles que se excluem, né? Eles não querem atrapalhar, mas acham que não atrapalhando não estão, quer dizer, já estão ajudando. Deixemos por conta da natureza. Algumas desses pensamentos, alguns religiosos, outros de alto teor filosófico, se forem eles pensados e meditados, eles realmente fazem parte, digamos assim, de todos esses problemas que uma família passa nesses momentos, digamos, difíceis, desse compromisso em família com essas pessoas que necessitam, digamos assim, da nossa atenção. A família de Antenor vive nesses 3 anos uma experiência coletiva. Resgatam-se valores morais, superam-se diferenças mesquinhas, reforçam-se os vínculos afetivos, confirmam-se o desprendimento e a doação do sacrifício. Veja bem, o que é que o Espiritismo sempre colocou? Que é através às vezes, de um problema familiar, de um problema de doença, de um problema grave dentro da família, aonde que são, às vezes, desenvolvidos os sentimentos nobres de nós, seres humanos, através das dificuldades. Quem nunca teve uma dificuldade dentro de uma família, dificilmente desenvolve dentro deles isso aqui, ó. Vínculos afetivos, desprendimento e a doação e sacrifício em benefício àquela pessoa que está doente e a todos os outros que estão ao redor. Enquanto muitos se esforçam para viver cada vez melhor, eles aprenderam a se capacitar para morrer mais bem preparados espiritualmente. Eles se preparam através, às vezes até inconscientemente, e até nem pediram isso, né? Isso aconteceu, isso acontece em todas as famílias. Inconscientemente, eles se preparam espiritualmente para também no futuro enfrentarem, quem sabe, esse tipo de problema, e saberem que um dia eles vão desencarnar, eles vão morrer aqui, né? E se preparar espiritualmente para esse desencarne, para essa partida. Então, nós achamos importante aqui hoje que fosse lido mais ou menos na íntegra isso aqui, para que a gente compreendesse realmente o que são os compromissos em família. Os compromissos em família, eles requerem realmente um desenvolvimento de nossa personalidade, um desenvolvimento, digamos, de nossa capacidade mental, de realmente termos responsabilidade para com aqueles que fazem parte de nossa família. De não sumirmos, e sim de assumirmos, porque alguns somem, mandam um presentinho no final do ano, mandam, digamos assim, um presentinho no Natal, e eles se esquecem dessas pessoas que realmente precisam é da atenção deles. Então, já foi falado isso aqui outras vezes, né, sobre essa questão dos nossos velhos, sim, porque eles são velhos, são pessoas de idade, os nossos velhos. E eles, da maneira que eles estão, digamos assim, limitados, às vezes em suas cadeiras de roda, em seus leitos, eles precisam da ajuda de quem? Dos familiares. E é isso que a gente quis passar aqui hoje, sobre a questão dos compromissos em família. E as pessoas que assumem esse compromisso com essas pessoas, nós afirmamos aqui, eles estão sendo mais espíritas do que muitos espíritas. Esse é o verdadeiro espiritismo, o verdadeiro sentido, tá? Daquilo que a gente chama de doutrina, de ideologia espírita. Obrigado.